vocês, o Moral de Alagoinhas. Pra namorar e não ter parceira de bar, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toco gostosinho, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. E nós dois não é casal modinha, nós é casal modão que vai junto a arroz tomar uma ouvindo voz de violão. E nós dois não é casal modinha, nós é sonorização profissional. Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toco em apitada, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente convidou, é pouca frescura e... casa mordão mesmo. Nós dois não é, nós é, que vai junto pro arroz tomar uma. E nós dois não é, é casal modinha. Nada contra o tuts, tuts da balada, mas esse é o nosso.